A verdade é uma só e não há como duvidar. Deixa o sangue circular e vá de rap balançar. Alguma coisa acontece na cidade, o velho som. A Ultraman tá nas bocadas pra rolar o que é bom. A polícia tá batida, a polícia tá batida, mas a única batida que jamais fica batida é a batida hip hop mixado e beatbox com scratch e rap com vocal James Brown. Lá no morro, lá na vila, barro pobre, o burguês, rappers e panqueiros. Agora é a nossa vez, a violência pela rua já faz parte da rotina. E o nosso funk também já chegou na sua esquina. Aí a moçada se agita e curte em tudo numa boa. Seja black, seja branco, seja jovem ou coroa. É todo mundo no balanço, numa festa universal. É swing de primeira, é a verdade nacional. Hip hop, beatbox com Mangal e James Brown. Hip hop, James Brown com vocal. Hip hop, beatbox com Mangal e James Brown. Hip hop, James Brown com vocal. Com o nome autografado pelos muros da cidade. São as ruas, nosso palco, nosso lema, liberdade. Há muito tempo nosso som é chamado de marginal, mas a música das ruas sempre foi original. E não importa se os otários fazem cara de bunda, não adianta atirar que o nosso barco não afunda. A gente fica com a